parábola da mentira. Assim falou o Henri Cristo. O mentiroso assemelha-se ao lavrador insensato que prepara diligentemente a terra, aduba, semeia, e quando as sementes começam a vicejar, rega os brotos com água quente. Agora eu vos pergunto, meus filhos, quais são os frutos que o insensato lavrador merece colher desta lavoura? Assim se comportam os mentirosos. No primeiro encontro conquistam a amizade e a confiança das pessoas. Todavia, posteriormente demonstram a insensatez do lavrador e regam estas amizades com mentiras. Uma mentira depois da outra. Uma para encobrir a outra, transformando-se numa interminável bola de neve até atingir um alto grau de falsidade. O mentiroso perde-se em suas próprias palavras e, enfim, desmascarado, é desprezado pelos que se conscientizam das inverdades pronunciadas por sua boca. Os antigos, quando enumeravam os delitos de um criminoso, diziam: roubou, matou e até mentiu. Colocavam a mentira como o mais grave de todos os pecados, porque, em verdade, ela efetivamente é encobridora e até causadora, culpada de todos os pecados. O indivíduo mais ridículo é aquele que busca aparentar ser o que não é. Esta é uma forma sutil de mentira comportamental muito comum nos empafiosos. A mentira enfraquece o ser humano, a palavra do mentiroso é falsa e seu discurso é enfadonho e débil. Eu que vos falo, sou o primogênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, David, etc., depois como Jesus e agora como Inri. Abrigo em meu interior a lembrança da experiência de milhares de anos. Sou testemunha ocular do trágico destino dos mentirosos, além da experiência pessoal. Desde o princípio do mundo, o demônio incorporado na serpente mentiu para Eva, dizendo que se ela me induzisse à fornicação, nós seríamos felizes, quando em verdade era uma mentira que culminou com uma imensa trajetória de sofrimentos e dores. A começar pela expulsão do Éden, que só se vindou no Calvário quando lavei com meu sangue na cruz os pecados que a humanidade cometera por minha culpa, pois ingenuamente havia prevaricado acreditando na Eva que reportou as mentiras da serpente. Mas a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra que o Senhor Deus criara. E ela disse à mulher: por que vos mandou Deus que não comesseis de toda a árvore do paraíso? Respondeu-lhe a mulher: nós comemos do fruto das árvores que estão no paraíso, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos mandou que não comêssemos e nem a tocássemos. Não suceda que morramos. Porém a serpente disse à mulher: vós de nenhum modo morrereis, mas Deus sabe que em qualquer dia que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 5. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a verdade. Da mentira, à fraude, ao roubo, à delinquência, não existe distância. Mesmo a mentira branca é muito perigosa, porque pode iniciar o indivíduo neste mundo de fantasia. Os traidores da causa divina mentiram e enganaram o meu povo, induzindo-o a crer que o Filho de Deus é um boneco gélido e estático que está para sempre pregado na cruz. E agora que eu voltei pela natural lei da reencarnação, são obrigados a inventar inúmeras outras mentiras, dentre as quais a de que Deus, meu Pai, único Senhor do Universo, único ser incriado, único ser digno de adoração e veneração, tem mãe. E na senda da mentira deram um delirante salto ainda mais alto. Colocaram um produto químico, anilina vermelha, dentro da cabeça da boneca, cognominada de Mãe de Deus, a fim de que brotasse sangue químico dos seus olhos. Todavia foram desmascarados pelo cientista Luigi Carlascelli, professor químico da Universidade de Pavia, da Itália, conforme noticiou o programa fantástico da Rede Globo. O Frei Antônio Spoladori, menos sofisticado, nem se deu ao trabalho de recorrer aos produtos químicos. Injetou água no interior da cabeça da boneca, tentando fazer crer que ela chorava. As lágrimas foram examinadas pelos cientistas da Unicamp, que constataram ser nada mais do que água do poço da casa paroquial. Veredito da Ciência, Revista Veja, do dia 22 de março de 1991. tudo no afã de enganar e extorquir o dinheiro dos incautos. E quem seria o pai da mãe de Deus? Nas Sagradas Escrituras está explícito no nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, deixando bem claro que a mentira desagrada ao Altíssimo. Lembrai, meus filhos, que meu pai, que é vosso pai, meu Deus, que é vosso Deus, vos concedeu dois olhos para enxergardes bem, dois ouvidos para que possais ouvir atentamente, dois orifícios nasais, a fim de que vós, exercitando o olfato, possais discernir o odor nauseabundo da agradável fragrância que emana das flores, e uma única boca, avisando-vos que deveis ser prudentes no falar. Antes de ser crucificado, disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tudo o que disto passa procede do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37. O maior castigo reservado ao mentiroso é que, depois de muito haver mentido, quando fala a verdade, até para salvar a própria vida, ninguém lhe dá crédito. Que a paz seja com todos, meus filhos.